Boa noite, bem-vindos a mais um TweetView, ou Tweet News. Eu sou o Bert. Na previsão do tempo, eu sou o Presto. E o esporte? Cara, isso que eu ia falar. Eu sou esporte, gente. Esporte? Magaren, eu sou esporte porque eu já sou tipo uma bola. Muito bem. Então, estamos aqui no nosso terceira edição do Tweet News para falar das últimas notícias que foram publicadas no site aracnofan.com.br entre o último Tweet News e esse, né? Mais precisamente. Bom, vamos começar por qual? Pela Guerra Civil dos... Do cinema? Não, dos quadrinhos. Como não teve muita coisa, a gente tem quatro coisas a comentar, basicamente. Então a gente aglutinou cinema e quadrinhos. E quer começar por quadrinhos? Vamos por quadrinhos. Bora lá. Em 12 de janeiro, foi publicada pelo senhor André Marx a notícia que o plot central e o lado do Homem-Aranha foram revelados da Guerra Civil 2. É, parece que não era pra se chamar Guerra Civil 2, né? Até pelo nome fica meio besta. Mas, por causa do filme do Capitão América que tá saindo, vamos aproveitar o mesmo... hype. Vamos aproveitar a onda. Aproveitar o hype, né? Aproveitar o hype e manda ver o mesmo nome. Vai que vende. Igual a Era de Ultron, né? que lançaram aquele super encadernado... histórias alternativas lá do Era de Ultron, que foi com sucesso. Não, a própria saga Era de Ultron não tem nada a ver com a Era de Ultron dos Vingadores que tava no cinema. Entendi. Bom, mas foi falado, né, pelo Michael Bendis e o Dave Marks, né, que eu não sei como eu vou falar, gente, que eu vou acabar lendo o negócio aqui. Vocês... Não, basicamente, vai vir um personagem novo, prever o futuro. Coisa que nunca existiu antes na face da Terra. Na história da Marvel. Na história da Marvel, do DC, da Disney, qualquer um. E os heróis vão se dividir em como usar esse cara. Uns vão querer usar ele pra prender os caras antes de alguma coisa acontecer. Tipo, por exemplo, se falar que alguém vai matar alguém, prender esse cara antes que ele mate a pessoa. E outros vão ficar do outro lado falando, não, a gente não pode punir antes de o crime acontecer. É tipo o Minority Report. Ele assiste o Minority Report e já leu o Civil War. Com os Precog. Ou então lê o livro do Philip K. Dick, é só um conto pequenininho, que é mais interessante. Entendi. Só pra falar, na matéria, teve um certo comentário, o saudoso Eric, que não está mais entre nós. Ele não veio, não gravou. Ele falou sobre a série do Minority Report e a série já foi cancelada. Quem começou a assistir teve 3 episódios, acho que não chegou a 3 episódios, e ela já foi cancelada, então não vai ter continuação do filme. Ah, vai ter continuação. E o comentário é... Minority Report é 3, essa aqui. É, pela imagem, o Homem-Aranha tá do lado dos que são a favor de prender antes de qualquer coisa, mas... É estranho. Porque não concordo. Pra mim, tá parecendo que eles estão tentando redimir um pouco o Homem de Ferro, né? Porque me parece que o lado que seria... Vai, comparando com a outra Guerra Civil, o lado que seria mais parecido com o do Capitão América nessa história seria o do Homem de Ferro, que, né, uma coisa mais de liberdade, de tipo, vai todo mundo inocente até que se prove o contrário, ou coisa assim. Me parece uma ideia mais parecida com que o Capitão lutava no outro Guerra Civil, né? E se for isso mesmo a ideia, o Homem-Aranha não aprende, né? Que ele tá do outro lado, né? O lado oposto é isso. Ou é porque ele não confia mais no puto do Homem de Ferro, né? Falou Guerra Civil, ele fala, peraí, né? O Homem de Ferro tá de qual lado? Desse, então eu vou pro outro. Aí, acabou. É o meu pensamento. Tim Carol, Chip Stark. É, os outros personagens que estão mostrando na imagem são bem poucos, eles até condizem. A Capitã Marvel tem a ver. Eu acho que como militar ela ficaria mesmo do lado do registro, ou do... Como o André comentou. Do pré-COG. Né, o André comentou aqui na notícia. Pode ser que esse negócio do Aranha ter um monte de gente morrido perto dele. Ele fala, não, melhor prender o cara antes de matar do que matar e depois a gente prende. É verdade. É, então, eu concordo com ele que isso pode acontecer, pode ser feito com o plot, mas eu não concordo que isso aconteceria com o personagem, sabe? Com quem é o Peter Parker. Na verdade, a gente não tá lendo Peter Parker faz tempo, né? Então, eu falar, esse daqui é mais condizente com o Peter do que... Ah, tudo bem, eu me apaixonei por você, vou lá tirar a máscara aí na TV, em rede nacional. Foi na Primeira Guerra Civil. Pois aquele é. Querer... Por exemplo, se tivesse prendido o Duende Verde antes dele matar a Gwen podia estar vivo. Sim. E a gente vai ver Civil War 2 possivelmente só ano que vem. Final do ano que vem, aqui no Brasil. Não, no começo talvez, porque como... Ah, vai saber. Você acredita nisso? Não, na teoria, porque o atraso da Panini. É, então. Bom, agora ainda então dentro de quadrinhos, a gente vai falar da nossa estrela-mor do Aracnofã. Nosso blogueiro, videoblogger de plantão. Vamos até entrevistar ele diretamente. Magaren, o que você sentiu ao fazer esse vídeo sobre o Spider-Verse? Achei legal. Achei que ia travar mais, mas eu tava ouvindo de novo. Até que eu falei sem muita trava, não falei certo. Falei sem precisar. Foi sem edição, então. Achei que ia ficar tipo enrolando aí. Não, falei. Foi legal. Não, talvez, foi legal. Se o pessoal gostar, eu faço mais. E os outros também podem fazer mais. Pelo que eu tô vendo, uma coisa que eu reparo aqui nele já. Ele já começa com aquela primeira aparição do Morlun no 1602, não? Que é o primeiro momento do Morlun. No começo ele tá em ordem cronológica, começa com isso, depois vai pro Criança do Superior. Aí quando tem a primeira mesa, eles publicam todas as amigas de uma vez, aí depois começa as outras times. Entendi. Bom, pra quem quiser ver o vídeo, ele foi publicado lá no Maracanã no dia 25 de janeiro, hoje, que estamos gravando, inclusive. Foi coincidência. Então acho que vale a pena dar uma olhada. Ele compara o ônibus do Spider-Verse e com as primeiras edições que a gente tá vendo aqui, que saiu no Homem-Aranha, Aranha-Verso, né? Dê joinha, assine o canal. Isso aí. Mas valeu a pena, eu achei que foi legal o vídeo. É quase um unboxing de um encadernado. É, e se eu for continuar fazendo, depois eu dou um jeito de prender a câmera em algum lugar. Mexer na revista com a mão, fica segurar ruim, a câmera com a outra. Nada, você tá. É um outro conceito, é uma câmera nervosa. Em primeira pessoa. É, tipo aqueles filmes. Overfield é. dos blogueiros. É, então, found footage. Isso aí. E agora, vamos para filmes. Aí, filmes. Primeiro, dia 20 de janeiro, a primeira notícia. Por que não houve imagens do Homem-Aranha em Capitão América Guerra Civil? Ai, meu Deus. Por quê? Porque a Raimundo Lato não deixou. Novamente o nosso correspondente estrangeiro André Marques, que não é o do video show, trouxe essa notícia pra gente. Ela, de acordo com os irmãos Russo, né, eles falaram que na verdade, deixa eu ver, eles falaram pro Collider. Isso é uma questão de ainda que tá pendente ainda, né, finalizar alguma questão de acordo entre a Marvel e a Sony, né, a Marvel Studios e a Sony. Então, como tá falando algumas coisas de questão de licenciamento, venda de bonequinhos, essas coisas, eles ainda não tão liberando imagem, né? Sim. Mais coisa de licenciamento do que vamos esconder e revelação no filme. Ah, sim, né, porque ainda mais o Homem-Aranha, do jeito que ele é um chamariz, né, de... Mas se bem que eu tô gostando, tô achando pessoas, legal, eu gosto não ter, né? É, deixa ele pro filme, a gente vê ele, mas se bem que eu sei que até um filme estrear, vou mostrar mais. Vai, o ideal ter seria ver só no trailer. Pelo menos um que ter ele. É, até porque eu acho, desde o começo, todo o Huawei que estão fazendo para a entrada do Homem-Aranha, que é, querendo ou não, é o principal personagem que a Marvel tem, que a Marvel nem tinha, mas da Marvel, a editora mesmo de quadrinhos, é o que mais está dentro do imaginário da população. Então ele vai fazer sucesso de qualquer jeito. O problema é ele entrar dentro de um filme do Capitão América, já é um filme que vai mostrar o antagonismo do Capitão América com o Homem de Ferro, ele vai roubar a cena. E é o ideal não é que tenha um filme. O filme do Homem-Aranha vai vir depois. Então não é bom jogar tanta luz pra esse personagem que pode ter um filme solo perfeitamente. Assim. Eu sou contra assistir trailer, eu já vi o trailer que era pra ver, acabou já. Não gosto dos spoilers. Quando sair outro trailer, se aparecer alguma imagem dele, vão transformar em GIF. Vai aparecer rodando aqui no Facebook. Eu não vou conseguir escapar mais trailer, vídeo, eu não vou ver mais. Ah, eu faço isso pra todos os filmes. Sim, eu também. É muito difícil assistir. Eu vejo um trailer, o primeiro. Só quando eu vou no cinema. É nem isso, só quando eu vou no cinema que tá passando. Aí você não fecha o olho, né? Põe a mão na cara e fala: Não, lá. Eu sou o maluco do cinema. Isso é em Campinas. Pois é. E por último, nós dizemos que é um dia seguinte dessa, em 21 de janeiro, publicada pelo nosso correspondente esportivo do Aracnofão Magaren, descobrimos que o filme do Homem-Aranha vai ter o seu lançamento adiantado. mas não tanto, né? O que rolou, Magano? Culpa, entre aspas, de Star Wars. Olha só. Que Star Wars foi adiado de junho, de julho. Era junho? Tá, sei lá. Da data que ele ia sair pra dezembro. Do meio do ano pro final. É, pra dezembro de 2017. E aquela data que era pra ser do Star Wars, ficou vaga. Ficou sem blockbuster. Era sem filme da Disney. Da Marvel. Aí ela passou Piratas do Caribe pra lá, que era em março de 2017, e a data que seria do Piratas do Caribe também ficou sem data, sem vaga. Eles puxaram um pouco o filme do Aranha pra essa data. Em vez de sair, tava marcado dia 28 de julho, agora vai sair dia 7. Não faz muita diferença, então, a questão de pós-produção. Tem poucos dias. Pode ser que mude essas datas. A gente ainda tá há um ano do lançamento do filme, isso aí é só. O grande away que fizeram, né? Dependendo de como for o Guerra Civil, por exemplo, ou o filme do Doutor Estranho em novembro agora, essas datas podem mudar pra lá, puxar, adiar. Sim. Eles fizeram mal, porque mudaram a data do Star Wars, mas tipo, era claro que ia mudar. Fez você tá fazendo puta bilheteria em dezembro, por que que vai deixar no meio do ano? Né? E a Disney tem franquia suficiente pra ganhar dinheiro o ano inteiro e não canibalizar, então a melhor coisa é... Dar uma separada, né? Sim. Se Star Wars fosse mesmo em março, em dezembro não ia sobrar nada. Sim. E achei legal que você falou aqui sobre o remake do Jumanji. Sim, que foi pra data que era do Aranha. Esse é legal. Que tem a poeirinha. Esse filme. No primeiro. O filme do Homem-Aranha ainda não tem nada de nada, né? Não, nem começou. Nem. Só tem a ator. Sim, mas nem. E tem o diretor que não lembro o nome. Sim. Mas não tem nem uma sinopse, ideia de história. Não, fala o que vai se passar ele na escola agora. Se vai ser um High School Musical ou alguma coisa assim. Nossa, imagina só, Peter Parker cantando e dançando. Que beleza. Bom, e assim encerramos as notícias desse último mês, ou algo parecido com isso. Não foram tantas, mas foram interessantes. E é isso aí. Sexta-feira agora vamos ter o Tweepcast com a participação da editora da Panini. Editora da Panini ficou estranho, né? Com a editora Panini. Com a editora da editora Panini. Com a editora da editora da editora da editora da editora Panini, Carol Pimentel. Esse programa aqui quase não aconteceu, porque a quadrilha de ladrões de cabos tá triste. Era pra ter rolado mês passado já, mas agora vai. Agora vai, a gente já gravou. E se não sair, é só culpar o Magari. O Magari. Isso aí. Foi bem legal, vale a pena assistir, ouvir. Que tem bastante, a conversa foi bem divertida. É isso aí então, meu povo e minha pova. Obrigado pela sua audiência. Tenha uma boa noite. Boa noite. Boa noite.